Uma gota. Havia uma gota em uma nascente de rio. Era uma simples gota, nada mais que isso, mas em sua insignificância tinha uma utopia, um sonho. Sonhava em um dia, após vencer a correnteza e chegar ao encontro das águas, virar mar. Ora, quanta pretensão! Uma gota, uma simples gota querendo virar mar. Era difícil, sabia ela, porém não impossível. E agarrando-se nesse fio de esperança, seguiu seu curso natural de rio, sempre pensando no dia em que certamente encontraria o oceano. Desafios foram surgindo, pedras, evaporação, galhos, entre outros obstáculos, mas ela nunca desistia. Outras gotas que partiram com ela não chegaram ao fim, ficaram pelo caminho. Esta, porém, talvez pela sua persistência, pela fé que tinha, de uma forma ou de outra, sabia que um dia chegaria lá, e de fato chegou. Venceu todos os obstáculos, chegou ao encontro das águas e finalmente realizou seu grande sonho. Hoje aquela gota, aquela ínfima gota é mar. Graças à sua persistência, conseguiu o que era considerado uma utopia, uma pretensão incomensurável. Não importa, hoje aquela gota é mar. Você também pode ser mar, só depende da sua confiança em Deus e tomar posse de todas as suas promessas. Você pode ser como aquelas gotas que ficaram pelo caminho, ou como a gota que protagonizou sua história. Só depende de você. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar no céu, se crer.